Desde esse dia que senti o teu olhar e que fiquei assustada de ver tanta grandeza, tanta potência. Desde esse dia que agarrastes o coração e que entrevi o caminho rico e sinuoso de um amor nascente, pensei que nunca nos devemos nos esquecer de quem é cada um de nós dois, para na página do teu corpo.